Só Deus sabe quanto a gente já chorou para estar cantando aqui hoje. Só Deus sabe, William. Só Deus sabe. E lá no céu, o mar não haverá. No meio da cidade, um rio fluirá. Quem me olha assim cantando, se pergunta de onde vim. Só tu és minha resposta. Eu nasci do teu jardim. O momento vem e passa. Permanece o que sou. Tenho contigo uma história. És Senhor o meu autor. Entre vales e montanhas, como um riozinho vou. Aparentemente fraco, mas por dentro forte estou. Minha força é depender, tua graça é meu saber. Por eu crer em tua palavra, flui em mim o teu poder. Como um riozinho vou, avançando em meio ao mar. Mundo de águas salgadas, água doce fluirá. Mesmo eu sendo tão pequeno, tenho um potencial. És a fonte que me lança força sobrenatural. Montanhas, como um riozinho vou. Aparentemente fraco, mas por dentro forte estou. Minha força é depender, tua graça é meu saber. Por eu crer em tua palavra, flui em mim o teu poder. Como um riozinho vou, avançando em meio ao mar. No mundo de águas salgadas, água doce fluirá. Mesmo eu sendo tão pequeno, tenho um potencial. És a fonte que me lança força sobrenatural. E lá no céu, o mar não haverá. Cidade, um rio fluirá. E lá no céu, e lá no céu, o mar não haverá. No meio da cidade, água doce fluirá.